Oi! Fazer o que, né, hoje? Vai me dizer hoje, queria ficar em casa, sem fazer nada, olhando no teto. Ao contrário do Shinji, não ficaria falando teto estranho, ficaria falando teto conhecido, teto conhecido, teto conhecido. Muito conhecido. Aliás, tá ficando estranho, há tanto tempo que eu não fico só olhando pro meu teto que a gente não tá se falando há muito tempo. Nossa, cara, acho que eu não fico olhando no teto desde que eu tinha 12 anos. Não, porque acho que 12 anos foi uma vez que o computador quebrou, né? Eu não tinha nada pra fazer, ficava olhando o teto, foi muito triste. E ontem eu voltei aos anos 90, cara. Fiquei preso por algumas horas dos anos 90, fiquei muito triste com isso. Sem computador. Não foi sem, foi pseudo sem computador, né? Porque o meu computador resolveu me pegar uma peça. A internet não funciona, ou seja, eu tinha computador. Ou seja, anos 90. Ou seja, não tinha computador. Não, anos 90, não era anos 80, porque anos 80 a gente não tinha computador. Aí, só que era o seguinte, ele só ligava se eu colocasse só parte das coisinhas de iniciação. Tô me lembrando dos meus tempos de computador sem internet, que eu ficava vendo umas revistas, já contei isso, né? Uma revista chamada Neo Interativa, era uma revista que era em CD-ROM. E ali eu achava aquilo o máximo, que ele tinha trailer de filme, tinha reportagens das mais diversas. Eu lembro até hoje, que é ali que eu aprendi o que era o Projeto Tamar, que era reportagem de capa de uma das revistas, eu ficava vendo a tartaruga se mexendo, tinha joguinho da tartaruga. Aí, ele só entrava com parte da inicialização, e ele ficava com aquele skin de Windows 98, sabe? Ou seja, tinha um computador sem internet com Windows 98. Pra piorar, a única coisa que ele abria direito eram os quadrinhos. Ou seja, tinha quadrinhos, computador sem internet com Windows 98. Aí ele ligou a televisão, tava passando He-Man na Xuxa, e pronto. Errou. Voltei no tempo, tô preso no dia da marmota aqui, né? Sorte que hoje o meu Avast queriducho, o meu antivírus preferido, conseguiu achar o maldito vírus e o computador voltou ao normal. Vamos começar pelo mais curtinho, Tripaxholic. Fala aí. É dessa semana, eu vou fazer de novo a piada do mulheres e blá blá blá, porque eu faço isso toda semana, então eu vou parar de zoar. No 153 que a gente perdeu naquele arquivinho, né? Que ficou muito bonito, ficou muito bom, né? Parecia que tava na tempestade magnética. Mas é por isso, a gente foi resolver gravar lá no deserto, a gente tava de férias, mas a gente não pode deixar os leitores do JCast na mão. Então a gente resolveu gravar, montamos o laptop lá no meio do Saara lá e tal, a gente tava lá. E começou uma tempestade de areia muito do mal, e a gente achou que fosse dar, porque o microfone era muito bom, só que aí não deu, cara, a areia ficou mais alta que a gente. Tipo, era assim, ó. Então, exatamente. Deu a impressão que a gente tava morto, se comunicando via transcomunicação, sabe? Porque você sabe que os mortinhos, eles moldam as frequências de rádio pra fazer vozezinhas pra eles, né? Uhum. Então a gente tava tentando fazer isso, não conseguiu. A gente tava lá na Soul Society. Ah, tá. Enfim, eu sou o Luan e eu... Não, é só oi. Aqui é só oi. E eu vou participar disso aqui, do spoiler cast hoje. Oi. É, eu sou live de... Não tem... A gente não tem, né? Não, tô tudo bom com isso. Eu sou live de... Não tem apresentação hoje, entra no clima do... Do reviews, por favor. Então, no Black Sonic, no capítulo passado, que foi o 153, Corraine tava lá, e aí a mãe dela surtou de vez, e todo mundo falou essa mulher maluca e tal. Eu vou dar uma de longe, eu não aguento mais ouvir sobre Corraine, não vai mudar de história, não. Tá acabando. Eu sabia que ela vai estar na segunda temporada do anime, agora ela tá. Eu vi umas fotos pra não chamar, mas ela vai estar lá. Então essa história vai aparecer na segunda temporada. Deve aparecer completa até. Ideia de quantos capítulos a primeira temporada abarcou, não? É complicado, porque eles mudaram a ordem de tudo, eles cortaram tudo que tinha ligação com o Tsubasa, e devem fazer a mesma coisa nesse também. Então, aí a mãe dela surtou lá, gritando, ai, eu pedi tanto, e não aconteceu nada, eu queria tanto, e não sei o que, eu desejei tanto, e não sei o que. Aí levaram a Corraine lá pra lojinha da Yuko, né? Aí o Atanuki foi conversar com a Corraine, tipo assim, tua mãe tá louca, o que ela pediu tanto, não sei o que. Corraine foi contar a história dela, que o papaizinho dela era uma família feliz, que a mãe dela falou que eles sempre quiseram ter uma filha bonita com o nome de Corraine, porque quando eles casaram, tava chovendo, e os flocos de neve pareciam pequenas peninhas, e Corraine pequena pena. Só que aí um dia a Corraine começou a ver gente morta, e o pai dela ficou assustado, fugiu de casa, e aí a mãe dela começou a explorar ela na televisão, e o que a mãe dela tanto queria era vingança. A mãe dela queria se vingar do pai, pelo pai ter largado elas e tudo mais. E aí a Corraine tava achando ainda que era culpa dela, chorou pra caramba. A televisão quer dizer que a Corraine é a menina pastora louca? Mais ou menos. É, a Corraine era a menina pastora louca. Só que dos espíritos, né? É, e uma coisa interessante é que ela ia nos programas, né? E ela sempre dizia a verdade. Enquanto os outros que estavam lá, ela achava tons. E o pessoal achava que ela era mentirosa. Ela era criança, afinal de contas, né? Ela era criança sempre mentirosa. Então, aí nesse nesse capítulo ela tava chorando, acabando de contar a história do pai dela, achando que a culpa era dela, ela tendo que falou que a culpa não é dela, que ela é uma boa menina, que ela é bonitinha e tudo mais. Aí ela ficou parada de chorar e ficou tudo bem. E a Yuko tava conversando com o Domeki, né? E a Yuko falou que eles eram pessoas parecidas que se encontraram. Que os dois eram pessoas, o Atanuki e ela, né? Eram pessoas parecidas que se encontraram. E não só por ver gente morta, mas por um outro motivo também. Que, como sempre, a Yuko diz as coisas sempre pela metade. É, fora isso, com relação a esse negócio da Yuko fazer as coisas pela metade, isso vai ser explicado agora nos próximos capítulos. Eu tava lendo os spoilers, que vai revelar o parentesco dela com o Mestre dos Magos. Ele vai aparecer, ela vai pra trás da pedra e vai sumir. Aí vai ter um one shotzinho, assim, uma historinha para ela mostrando os dois conversando e tal. Aliás, a última frase dela é: a coisa que pode mudar uma pessoa encontrando a outra. Ou seja, ela quer dizer que os dois têm algo que pode mudar uma outra pessoa, entendeu? Eu espero que não seja uma coisa muito idiota que um capítulo final eles vão explicar e acabou, sabe? É bem possível. Bem a cara do Clamp. O último quadro revela tudo. E deu uma luz e acaba. Até agora as coisas foram assim, sabe? Tipo, passou uns capítulos, o Atanuki sem conseguir lembrar da infância dele e tudo mais. Eu comecei a pensar, pô, o Atanuki então foi feito, sei lá, ele foi modelado, alguma coisa assim. Ele não teve uma infância, né? Aí não, explicam lá em Tsubasa que foi só que ele deu as memórias dele em troca de um pedido pra ajudar o Shoran e etc. E como ele deu as memórias dele, ele não lembrava de ter dado, entendeu? Bem criativo. Faz sentido. Why don't you know in my head? Já que a gente falou de Holic, né? Vamos pegar a Tsubasa, que voltou. Elas pararam de coletar material. Elas ficaram 2 semanas coletando material. E tentam coletar material como? Trabalhar em Holic. Porque foi só a Tsubasa parar que Holic começou a andar. Ou seja, coletar material, caramba. Porque eles estavam presos no mesmo dia. E não tinha muito material pra coletar. Era o mesmo dia, sabe? Era a mesma coisa. Acho que foi meio tipo, ih, caramba, o que eu vou fazer com isso? Elas pararam pra decidir o que eu vou fazer e tudo mais. Então o que a gente tem? A gordinha feia lá começou a falar que não aguento mais, não aguento quase ao mesmo tempo, fez um escândalo. Aí o que aconteceu? Eles estavam no mesmo dia, mais uma vez, tudo acontecendo de novo. Mas o Fai percebeu que o número de pessoas em volta dele estava diminuindo. Tinha pessoas sumindo. Quanto mais o tempo passava, mais pessoas sumiam. E aí ele falou, tinha uma pessoa ali que, sabe, ontem falou aquilo e hoje ela não tá mais lá. Aí todo mundo começou a pensar, tipo, tem alguma coisa acontecendo e tal. E o Shoran teve a incrível ideia de perguntar que festival era esse. Aí o carinha falou, da marmota. Não. Porque eles estavam celebrando, estavam o tempo todo falando que iam celebrar um festival, né? Não, era o festival do aniversário da princesa Sakura. Ah, é porque eu tô boiando. Eles estão no mundo Clow, que é o mundo original da Sakura de Shoran. Aí alguém tem a ideia de perguntar, e quantos anos mesmo ela tem? Aí falam que ela tá fazendo 7 anos. Ou seja, eles estão presos no dia que se repete no passado. Caramba. Aí perguntam, ué, cadê a Sakura? Pra onde que ela foi? Aí eles falam, ela tá lá no tempo, fazendo a purificação dela e tudo mais. Aquele mundo do comecinho lá, que morava chorando lá no desertinho, escavando, e ela, é esse mundo aí? É esse mundo. Ah, o mundo Clow. Esse é o mundo Clow? É, esse é o mundo Clow. Ah, não sabia. Eu comecei a ler uma, tô bem no comecinho ainda, não saquei isso. Só que aí, quando eles descobrem isso, as pessoas começam a virar água. A mãe do cara vira água, aí o pessoal em volta começa a virar água. Eu não sei exatamente se isso é água, né, porque não tem cor. Parece que a pessoa derrete. É uma gelequinha, né? É, a pessoa vira pessoa derretida. É metal líquido, isso é do futuro. Ela some e toca, todo mundo começa, meu Deus, as pessoas estão sumindo. Aí puxa a espada, pensa que é alguém e tudo mais. E as pessoas que não estão sumindo continuam seguindo a risca, a cena, saca? Que eles deveriam seguir. Enquanto o resto do pessoal ia sumindo e derretendo e tudo mais. Aí eles conversam entre si, que provavelmente isso foi causado porque eles foram parar lá. Porque lá, esse lugar, esse dia tava pra ser, tinham feito alguma magia lá, né? Pra esse dia ficar se repetindo. E por eles terem se metido num dia que deveria se repetir, a mesma cena sempre, eles acabaram distorcendo a realidade. Eles acabaram mudando o que aquele mundo era pra ser. E as pessoas começaram a sumir. Aí deu um tilt. É, e o capítulo terminou assim. Eu acho que esse talvez seja um mundo Clow falso que o Fei Wong lá criou pra poder fazer eles perderem um tempo, porque o Fei Wong tá fazendo alguma coisa. E eles não podem ir pra lá agora ainda. Então, Fairy Tail. Tá muito bom. Eles pegaram o trem pra poder ir atrás de alguma coisa que a Erza quer ajuda deles. O trem? É, o trem. Que trem? No ponto que eu tô. Você botou o microfone pra mim, tô contando o ponto que eu tô. Qual ponto que você tá? Deve ser capítulo, sei lá, 10, 12, sei lá. Então, Fairy Tail resolveu contar a história da Erza, né? O que ela fazia da vida dela, tipo, como era o passadinho dela e tudo mais. E aí, é estranho gravar esse programa falando do que a gente já falou na outra gravação, porque aí eu fico com a impressão de que eu já falei isso. Aí eu penso, repetir? Você não fica com a impressão que você já falou isso. Isso não é um déjà vu, isso já aconteceu. Tá, mas tipo assim, você entendeu? Pra quem não tinha se animado a ler Fairy Tail, vou ter que repetir a piada do ano passado. Na imagem de capa existe uma mulher com um decote enorme e uma espada entre as pernas. Então comecem a ler Fairy Tail, que vale a pena. Enfim, eles chegaram lá, bateram em todo mundo, quebraram todo mundo, a Yasa chegou, aí a Yasa bateu em todo mundo. Se contar que Fairy Tail são os novos X-Men. Os poderes deles são muito mais interessantes, são muito mais bem aproveitados. Eu que tava comentando, aí a Yasa também chegou, bateu em todo mundo ficou junto com a Yasa e falaram: Yasa, vem com a gente, você é nossa amiguinha, a gente veio pra te resgatar. Ela fala: sai fora porque esse problema é meu, vão pra casa, para de encher o saco, me viram sozinha. E aí o Natsu logo arrumou uma desculpa, né, pra poder continuar lá. Aí estou com o Rap, um gatinho. Aí eles vão correndo, ele vai correndo pra salvar, resgatar o Rap. Todo mundo resolve aproveitar a deixa pra ir junto, né, só que a Yasa para eles e fala: não, volta pra casa, esse problema é meu, vocês não tem que se meter, vocês vão se machucar à toa, tal, tal, tal. Aí a Lucy começa, mó discurso de: você é nossa amiguinha, nós somos seus novos amiguinhos, eles eram os amiguinhos antigos e são malvadinhos e nós somos bonzinhos, nós vamos te ajudar. Aí a Yasa chora, todo mundo fica absurdamente assustado com a Yasa chorando, porque ela é a machona, né? E aí começa o flashback, que conta, né, que eles eram escravos lá nas Torres R, pra construir as Torres R, que é só as Torres Negras que podem reviver pessoas. Ela tinha sido levada pelos carinhos, tava apanhando, aí o Geraldo... Não dá pra falar geral sem falar geral. Ele chega lá e fala com os guardinhos, fala: ah, vou trocar de lugar então. Vocês querem torturar alguém? Tortura a mim. Salva ela e desce a porrada em mim. Aí ela sai fora, volta lá pro lugar onde eles estavam, né? Pra prisão. E ela atiça a revolução do pessoal. Tipo, desce a porrada em todo mundo. Aí ela pega uma lança de um guardinha, pega um escudo também. Não, depois que ela pega o escudo. E ela fala pra todo mundo: simbora, vamos lá, vamos descer o pau em todo mundo. Aí todo mundo foge e começa o porradeiro. Só que eles falam que quando eles encontraram o Geraldo de novo, ele era outra pessoa. Ele era a reencarnação do mal. Uou. Ok, esse foi o capítulo da semana passada. Dessa semana, continuou o flashback. Couro comeu, porrada comeu lá na Revolução, né? No flashback. Aí o pessoalzinho se machucou e tal. Aí tinha Você viu um dos caras que tá lutando contra ela agora, que tem aquele maxilar de ferro? Ele ganhou aquilo na Revolução, que os magos chegaram, deram uma fireball no queixo dele. Ah. Quando ele virou pra Erza e falou: Erza, você gosta do geral? Por que você tá querendo salvar tanto ele? E aí ele ia falar: não, porque eu sou a pá. Pum, na cara. Ele ia falar que gostava dela, tadinha. Aí nisso ele perdeu a mandíbula. Ah, ele não morreu não, né? Não, ele só perdeu a mandíbula. Ah, tá. Sempre acontece. E aí o geral tava lá sendo torturado e chamando o cara que tava torturando ele de gordo e apanhando mais ainda. E quando os caras deixaram ele sozinho, ele começou a ouvir uma voz. E essa voz começou a falar que ele se alimenta de vingança e de ódio e tudo mais, que ele é o deus da vingança e que é ele que o pessoal queria reviver pra poder conquistar o mundo. Ha, ha, ha, ha, ha. E aí a gente descobre que o tal deus lá, ele é meio que parceirinho do geral, né? Talvez o geral esteja possuído, alguma coisa assim. É o Zeref. Aí tá, rolou o pau e tal, e chegaram os magos, né? E eles viram que era muito difícil lutar contra magos. Não podiam lutar contra os magos. Eles estavam lutando só contra os guerreiros e tudo mais. E aí essa tem um flashback, o velhinho lá, que também era prisioneiro com eles, protege ela de um golpe e fala que ele tá muito velho pra usar magia e que agora é com ela. E aí ela lembra dos ensinamentos dele, dos básicos de magia. Ele era da Fairy Tail. Ele tinha a tatuagem da Fairy Tail nas costas. Aí ele cai morto. Ela grita e aí ela começa a usar magia. Todas as espadas que estavam no chão e tudo mais, ela consegue levantar e atirar contra os magos. E ela derrota todos os magos e vira líder do pessoal, a pirralhinha. Pega a espadinha e se vai! Pô, Dan, tem até o Astro Boy ali no meio. Cadê o Astro Boy? Ali, ó. Tem o Astro Boy fazendo crossover, né? Pra esse capítulo Fairy Tail se revelando realmente um grande mangá. Quer dizer, pra ter peito de trazer o Astro Boy pra participar, ainda que seja uma ponta de figuração, né? Astro Boy antes da fama. É que o pessoal, quando era moleque, eles tinham um traço bem desenho da época de Astro Boy, saca? Menos a Yasa e o geral. Leite. Teve uma retrospectiva, parou a lutinha lá dos capitãzinhos e o Aizen, porque agora começou um inesperado flashback caído do céu, começou semana passada, nós já tínhamos comentado isso na gravação que não deu certo, do flashback começou há 108 anos atrás, o capítulo é menos 108. Pois é, agora ele vai começar a fazer o contrário, menos 108, menos 107, menos 106, até chegar no menos 1. Quer dizer, menos 15 já saiu, né? Se chegar no menos 1, vão ser 100 capítulos de flashback? Acho que não. Por favor, né? Aí aí... Já estão falando que esse negócio de flashback vai ser um arco completo. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que pode ser um arco se você montar depois. Porque como ele lançou menos 15 há um tempo atrás, que era a história do Red Gaia, agora ele lançou menos 108, sei lá, 30 capítulos depois. Então acho que ele vai botar, sei lá, menos 108 a menos 90, e aí ele conta o que ele tem pra contar dessa época, né? Para, volta pra história normal, e aí quando ele tiver que contar mais alguma coisa em flashback, ele bota passado de novo. Aí depois que o Bleach acabar, você vai poder inclusive ler Bleach na ordem cronológica. Seria um arco completo, mas distribuído entre a cronologia normal. Isso é o que eu acho. As pessoas estão falando de um arco completo mesmo. Eu acho que não, porque... Tá com cara de flashback, né? Tá com carinha de coisas acontecendo rápido, diálogos rápidos também. Tá com cara de flashback. Acho que vai acabar rápido, não sei. Mas eu só sei que não é só pra gente ver eles, poder vê-los mais novos. Eu acho que tem alguma coisa, realmente, coisas bem bombásticas vão ser reveladas nesses flashbacks. Eles têm que contar como é que o Urahara chegou na coisa dos Vizards, sabe? Quando que o Urahara se meteu com isso? Não, não. Só isso não, porque só isso ficaria sendo curiosidade, entendeu? Mas aí também vai contar como é que o Aizen se interessou por isso pra começar a história dos Arrancar. Tipo, como que começou o plano do Aizen? Quando começou o plano do Aizen? Não, então, mas assim, são todas coisas, assim, é tudo coisa, assim, que você é interessante você ver acontecendo, só que você pode passar sem. Entendeu? Eu acho que esse flashback serve um pouco mais que isso. Não só pra mostrar pra gente coisas que a gente sabe porque ouvimos os outros falando, mas vai revelar alguma coisa qualquer que vai ser muito importante, ou vai ter alguma ligação agora com a batalha que tá por vir. E eu tô bem empolgado, assim, então... Resumindo, é um flashback mostrando todos os capitães da época se reunindo para a apresentação do capitão novo da 12ª Divisão. Então, a capitã da 12ª Divisão, que a gente não conhece ainda, foi promovida, aí a gente fica sabendo... Pra Guarda Real. É, acho que eu sabendo da existência dessa Guarda Real, porque aí eles questionam, bom, foi promovida pra onde, né? Que depois da gente aqui acima de nós, só tem os 46 da Câmara lá, da Câmara dos Vereadores lá. Quem é que... Pra onde que ela vai, assim? Aí descobre que existe uma Guarda Real que protege a Família Real, que já foi mencionada antes. Família Real não, então eu sei só um rei, não? Não, deve uma família que tá sozinho lá morando no mundinho dele, pô. Sei lá, cara. Coitado, como é que ele faz lá pra necessidades do cara? Tem uma esposa, né, por favor. E ela foi promovida, e aí vai rolar a apresentação do Capitão Novo. E a gente descobre que quase todos os Visors que nós conhecemos estavam lá e alguns deles eram capitães. Pois é, aí a gente pode dar uma listinha de capitães da época que a gente tem confirmado, né? A gente tem que aparecer aqui na ceninha, naquela famosa cena dos capitães se reunindo. A gente tem uma versão antiga dela que tá faltando alguns. Se prepare pro festival de apelidos agora. Pois é, a gente tem 9 capitães. Não vai nem se dar o trabalho de procurar os nomes porque não rola. A gente tem 9 capitães aparecendo aqui. Eles são Yoruichi, o Bêbado. O Bêbado é aquele com a capinha cheia de flores e chapéuzinho de Raiden. É, Yoruichi e a gata, né? Agora os três que ainda são capitães até hoje em dia, que é o Bêbado, a Médica, que é aquela que tem uma trança aqui na frente, e o Doente, que é o de cabelo branco. É, que vive de cama. E que é parceirinho do Bêbado. Um que a gente sabe que virou capitão nessa época por um diálogo que teve no capítulo 168, né? Porque agora é invertido. Que é o Kenpachi, que teria acabado de se tornar capitão. Por algum motivo não tá nessa reunião. Sei lá, preguiça? É. Assim, capitão novo e daí? Não vou, não tô afim, né? E aí tem os Vizards. Os que são Vizards que estão aqui. O cabelo de Kumbuka, aquele primeiro Vizard que aparece lá na escola do Ichigo. Hirako, Shinji Hirako. O Black Power. Black Power é capitão também. Cabelo branco curtinho também. É, a menininha chatinha, ela é Fokutaichô, da 12ª Divisão. Aquele louro de cabelo ruinzinho, ele também era capitão. E tem mais um capitão que não tá aqui também, eu acho. Na capa de apresentação do capítulo menos 107, aparece todos eles na versão 108 anos atrás. Todos os Visors. É. E todos os Visors embaixo na versão atual. Inclusive a gente sabe que eles não envelheceram, mas mudaram o corte de cabelo. Todos repicaram o cabelinho. Aí aparece alguns, quer dizer, alguns a gente sabe que são capitães e subcapitães. O único que a gente não sabe que diabos ele era, é o gordão de cabelo rosa, porque não aparece a roupa dele. E a Penélope Charmosa, pelo jeito, era Fukutaichô também, mas ela ainda não apareceu nesse flashback. E além desses capitães, tinha mais um, que é um coroa. Não sei quem é esse velho. Tão velho aqui, que não apareceu em momento algum, em lugar algum da história, e a gente não sabe qual é dele. Ou vai ser figuração, ou então vai ter alguma importância. Vai morrer e vai entrar alguém. Talvez o Aizen, né? Não, o Aizen vai tomar o posto do Shinji. Ele é 5ª divisão, né? Ele pega o lugar do Shinji. Quando o Shinji sai. Inclusive, a própria coisa dele se tornarem Visors. E o Aizen, né? A gente descobre que o Aizen era Fukutaichô do Shinji, que depois de isso é um Visor. Então a gente talvez tenha alguma coisa a ver da busca dos dois, porque ele virou um Visor, e o Visor também é obcecado por esses cruzamentos, então... Eu tenho quase certeza que a história dos Visors, quem inventou isso tudo, foi o Urahara, né? Porque foi o Urahara que transformou o Ichigo no Visor. É, eu acho que no final das contas, a única forma de salvar o mundo vai ser matar o Urahara, porque... Pra você para de fazer merda, né? Pois é. amarra ele numa cadeira com um refletor na cara, né? Meu filho, pelo amor de Deus, conta tudo que você fez, todas as merdas, põe numa lista. E a gente conserta. É, a gente vai conversando uma porra, depois a gente mata você no final pra poder não continuar, porque ele é um vírus, né, cara? Só faz merda. E aí eu acho que foi isso, sabe? Ele falou, ó, gente, tô com uma paradinha nova aí, um negócio de botar máscara e ficar mais forte. Quem tá afim? Aí juntou o pessoalzinho que tava afim que acabaram virando os Wizards. Aí ele virou, ops, aquele lequezinho dele, né? Ops. O Aizen tá de olho nisso, né? Porque ele tá atrás do Urahara, tá muito interessado no Urahara. Essa parte ainda, que o capítulo 108 é basicamente isso, apresentando pra gente esse mundo do passado. E aí termina o capítulo apresentando o capitão novo, que é o Urahara. Ele chega com uma cara de super idiota, assim, super sem jeito. E no -107, aí a gente descobre que foi a Yoriichi, foi ela que indicou o Urahara, ele passou no teste pra capitão, e enfim, foi lá. Ele era membro da segunda divisão, né? Fukutaichi ou não? Ele era só membro normal. Ele era terceira posição na segunda divisão. Isso. E provavelmente aí, a Fukutaichi era Soifon. Aí a Yoriichi, por algum motivo, enfim, foi com a cara dele. Isso talvez o relacionamento dos dois venha a ser explicado agora mais pra frente. Indicou ele passou e agora ele é o capitão. E aí o -107 gira em torno disso, dele começando os afazeres dele como capitão. Problemas que ele tá tendo com a pirralinha lá. É, porque aí a pirralhinha, que é a Fukutaichi, eu gostava muito da capitã lá, e a capitã, pelo jeito, ela foi embora meio de repente, meio sem contar pra ninguém. Não, porque foi o seguinte, não foi isso, é porque ela ficou muito pouco tempo. Ela foi eleita, uma semana depois, foi promovida. Ah, tá, por isso que estavam comentando da rotatividade dos capitães nessa época, né? Aham. Uhum. Então, aí é isso, aí agora ele tá arrumando problema com ela, ele tá com problema de liderança, assim, porque ele é muito bobinho, não tem muita presença, e o povo tá olhando ele meio assim, esse idiota vai, sabe, liderar a gente, sabe, vai levar a gente pro saco e tal. Então aí o Shinji já bateu um papinho com ele lá pra dizer, você tem que ganhar a confiança da galera aí, porque senão você não vai durar muito tempo nisso aí não e tal. E o Aizen tava bizonhando a conversa. Na verdade, o Shinji falou que ele deveria ter mais presença, né? É. E ele não poderia se apegar aos subordinados e tudo mais, que isso poderia dar problema e tudo mais. E aí ele resolve. Então aí o Aizen tava ouvindo tudo escondido. Então a gente já vê que o Aizen tá com algum interesse no Urahara, a gente não sabe ainda qual. Então, a gente sabe, mas não sabe e tal. E agora o Urahara, teve um capítulo assim, não tô mais de humor, o Urahara pintando o quarto dele, aí chega a molequinha, dá um porradão nele, porque ele se atreveu a pintar o quarto que era da outra capitã, não sei o que, papá. Ele era um quarto, não, um laboratório. É. E aí, só sei que termina o capítulo super misterioso, ele pedindo ela pra levar ele no ninho do quê? Dos mafagafinhos. É o Nest of Maggots. Eu não sei, eu não faço ideia o que é um maggot. É, eu não sei, a gente não leu o scan em português, então não dá pra saber exatamente como é que traduziram aqui no Brasil. Mas eu traduzo, a minha tradução literal é mafagafo. Então agora vai ser levado no ninho dos mafagafinhos. Uau, e o que são exatamente mafagafos em Bleach? Falando sério, você sabe o que é maggot? Eram umas espécies de worms laranjas em vários jogos. Nossa, cara, então é o ninho dos worms laranjas. Não, porque assim, ele teve no capítulo ele pedindo pra garota levar ele no ninho dos maggots. Então eu falei, maggots deve ser mafagafo. Então tá, né? É a única tradução aproximada que eu tenho, então. Então ou são mafagafos ou são worms laranjas, então mafagafos são worms laranjas, ó. É possível. É igual o Tangier e mexerica, só muda a região do nome, mesma coisa. Tem um cara com um guarda-chuva gigantesco, que faz uma sombrinha de praia, sabe, com guarda-sol, tentando bater em mim. É a mesma Pacotô, é Jesus Cristo. Quais são os dois poderes dela? Pra liberar qual, como que fala? Crucifique, Jesus Cristo. E pra recuperar ela? Ressuscite, Jesus Cristo. Tá, então a gente vai ter que falar de novo do pepino, dos peitões. Que novo, não. Luan já sabe a história, conta aí, Luan. Ah, eu só sei que tem uma riquinha metida que só gosta de garotos bonitinhos. Tem o cara que só gosta de garotas bonitinhas. E que... Não, ele é o tarado pregador de peças. Ele é o nerd que gosta de garotas, ponto. Ele é nem nerd, cara. Ele é tipo o pentelho da sala, sabe? Aquele que, tipo, a menina tá bebendo água, ele abaixa embaixo pra ver calcinha. Isso que coisa idiota. Essas coisas assim. Ele é o book school. Aí ele é o pentelho e tudo mais, né? Só que, tipo, ele tem um senso de honra, ele sabe até onde ir, sabe? Ele não se aproveita de ninguém, ele não é um malvado. Aí eles meio que. Então, eles se gostam, sabe? Mas vivem brigando. Aí um dia ela tá xingando ele, chamando ele de capa, porque ele parece um capa, e aparece a peituda. Que não interessa o nome da peituda. Que eu, como falei, gostei mais do cabelo dela. Pra mim é a característica mais marcante, o cabelo Sailor Moon dela. Cabelo Sailor Moon, mas ela não é loura, ela é morena. O nome dela é grande. Fudonomia Sumire. Parece nome de música italiana, né? Sumire, como é que é? Fudonomia Sumire. Fudonomia Sumire. Mas é a próxima música do Nilo, né? É a trilha do nosso fic. O Kusuda, ele é o Kappa, né? E aí no Motokei, que é o nome novo estilo visual, ok? É a... a partezinha. Aí ela vira, ah, você é o capa perfeito pra minha história, eu preciso de você. Aí esfrega a cara dele nos peitos. Quem vira, quem fala isso é a... a Peituda. Exatamente, você não falou isso. A Sumire. Que parece... Sumire também é nome de pintura. Pintura japonesa antiga. Ah, Sumire, né? É... então, aí ela tenta fazer a peça de teatro, ela chama ele pra peça de teatro dele, ele fica bobão por ela e deixa de dar bola pra Patricinha de Beverly Hills, que começa a ficar meio... é... meio bolada com a situação. Ele ainda é meio que dá bola, do jeito que ele sempre deu, sabe? Brigando e tudo mais. Ele nunca perseguiu ela e foi atrás dela. Inclusive, ele odeia o jeito dela, sabe? Ele, as peças que ele prega, ele não costuma pregar nela. Ele costuma pentelhar ela mesmo, mexer o saco. Porque ele não gosta desse jeito dela, de gostar só dos bonitões e tal. Mas que na verdade ele gosta dela, e ela também gosta dele, só que ela não quer admitir, então ela começa a ficar meio bolada. Mas atrás teve até uma história bonitinha, que foi a história de Natal, que eles iam comprar presentinho um pro outro, aí ele comprou as luvinhas e tal. E aí ela falou que ninguém ia querer aquelas luvas e tudo mais, porque eles se encontraram na mesma loja comprando presente um pro outro. E foi muito, foi bonitinha a história deles no Natal. Foi o único casal que rendeu alguma coisa no Natal. Os outros correram um pra um canto, outro pro outro. Não sei quem passou mal, não sei quem tá morrendo. Ninguém comeu ninguém. É. E aí a Peituda resolve levar ele. Então, aí pra sala de teatro. É, põe uma trilha de pepinos no chão, ele vai seguindo os pepinos. Porque capa gosta de pepino. Só que aí ele fica, olha, o que é isso, pepino no chão, né? Ele começa a catar os pepinos. É, não porque ele realmente tenha gostado dos pepinos e tenha ido comendo os pepinos. É, e aí a Enomoto Kei falou, não, com pepino não vai funcionar. Tem que ser isso aqui, ó. Puxou uma revista pornô e colocou. Aí ele correu. Ah! Aí a outra pegou ele e levou ele. E pra convencer ele, ela fez uma performance pra ele. Ela usou bem o pepino e seus pepinos. Então, todo mundo que tá ouvindo agora e que não começou a ler, vai começar a ler, né? Luan, fala um pouquinho sobre os pepinos e os peitos. Então, usem a sua imaginação. Um pepino e um par de peitos. Não precisa usar a imaginação, chama-se espanhola. E aí foi isso e tal, e aí ele começou a cair na dela e... Daí quando ela fez carinha de santo, não sei o que, papá, que fez biquinho e tal, plim! Ele fez cara de whatever. É, ele viu que ela tava querendo usar ele mesmo, tava querendo se aproveitar, que ela era uma falsa, uma vazia. E pronto, ele desenvolveu o escudo, ficou completamente imune. Ela poderia usar 3 pepinos e 4 peitos. Não ficou muito claro, é porque ele falou que ela realmente tá certa, esse tipo de coisa atrai ele. Só que eu... Aí corta lá pro lado de fora, tá indo um motoquei olhando pro espaço. Então fica aquela coisa, sabe? Ele só achou que tava sendo usado, ou ele realmente falou pra ela que gostava de outra pessoa, que gostava da Enomoto Kei. É, ficou em aberto. Talvez isso seja mencionado ou não. Aqui é uma cena fofa e ridícula ao mesmo tempo da Kei, né? Falando que ela não é assim tão desprovida de peitos. Que ela também é boa na parte dos peitos. E aí ele fala whatever também, sabe? Tudo bem. Já acabou mesmo a minha coisa com a Peituda. E é isso. Isso aí. Segue andando. E é isso. Acabou o capítulo 24. E o 25 voltou pra um outro personagem que a gente não chegou a citar aqui. Que é uma outra Peituda. Só que a história dela é diferente. Ela tem vergonha por ser Peituda. Então ela não usa coisas que... roupas que... Eu lembro que eu tinha gostado do nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Que nada? Não, que nada é outra. Ah, né? Porque ela tá de maiô, achei que ela era que nada. É porque eu falei que ela era Peituda que nada, entendeu? Então, por isso que eu achei que ela que nada. E o nome dela é Watase Meguru. Watase Meguru. E ela tem vergonha dos peitões dela e tudo mais. Só que o cara, ela nadava, né? Quando ela era mais nova. Só que quando os peitos começaram. Então ela é a que nada. Tá, é, ela é a que nada, mas o nome dela não é que nada, é Watase Meguru. Ela nadava e tudo mais, só que os peitos dela começaram a crescer e ela ficou com vergonha da maiô. Pode nadar. Tinha um líder do clube de natação do colégio, né? Que vivia perseguindo ela, porque sabia que ela era nadava muito bem e tudo mais. Ele vivia atrás dela e tudo mais. Até que o clube de natação começou a correr o risco de ser fechado, porque só tinham 3 pessoas e falavam que deveria ter no mínimo 4. Ela resolve colocar o maiô, ir lá e falar, ah, então eu vou treinar vocês, eu não vou nadar, mas vou treinar vocês. Aí ela começa a treinar ele. Só que aí aparece uma rival dela, que é uma menininha, que na verdade não é uma menininha, ela tá no primeiro ano, mas ela tem corpo de garotinha, de pirralha. E aí é a com peitos versus sem peitos. Com peitos que não queria ter peitos e sem peitos que provavelmente queria tê-los. Exatamente. Ela até chamava ela de Kyu-chan, porque o nome dela é Kyuma Nanuka. E aí ela chama ela de Kyu-chan e brinca, você tá fofinha, não sei o que, bonitinha e tal. E ela, não, eu treinei muito, eu aprendi a nadar pra competir com você, e eu quero competir com você. E ela passa o capítulo todo insistindo pra conseguir competir, tentando as cenas, até que ela resolve falar com o líder, o estranhão da natação, que é a Peituda é apaixonada, meu guru. Ela fala, pede, por favor, pra meu guru competir comigo. Aí ele acaba falando e tal, elas acabam competindo e nadando. Elas nadam e no final a Peituda perde. Nossa, tadinho. Ela sai correndo, chorando, e o capítulo acaba. O próximo capítulo é um segundo capítulo que vai fechar esse arquinho de 2 capítulos. Então ela é que nada, não tão bem assim. Ela nadava bem, só como ela tá há muito tempo sem praticar, com outros peitos, ela acabou não ficando tão boa assim. A outra é mais esguia, ela desliza melhor na água. Ela é mais esguia, desliza melhor e treinou muito mais do que ela nos últimos tempos, né? Estão falando por aí que talvez Hard Squad seja cancelado, não vejo motivo. Lei do cão da Jump. Tanta coisa já foi cancelada na Jump, que todo mundo fica, não sei quem vai ser cancelado, não sei quem não vai, não sei quem vai ser cancelado, não sei quem pode ser. Eu vou ficar muito triste se Hard Squad acabar, cara. Tem tanto pano pra manga ainda, eu quero ver o que o cara tá planejando pro futuro. É realmente uma escolha. Ele é fora do comum pra Jump. Mas, tipo, já teve Ichigo 100%, já teve todas as histórias do Katsura, todas elas foram na Jump. Então, assim, eu acho que não tem por que não parar. Tanto que é até uma história que, apesar de falar de relacionamento e ter muitas meninas no centro, ela é totalmente shonen mesmo, né? O ponto de vista dela é totalmente... Tem um ponto de vista shonen, mas é escrito por uma mulher, você sabe, né? É uma mulher? É uma mulher mesmo. Eu falava que não tinha certeza e tal, pesquisei, uma mulher mesmo que escreve. Poucas mulheres que já escreveram na Jump. E desenha também. Bem, resumão do capítulo de Psyrian. O ator foi com aquele pessoal todo lá, né, pro meio da areia, pra tentar chegar no portão. E aí apareceu o verme gigante, o Orme do Mal. E aí ele começou a atacar todos, né, ia comer a maior parte das pessoas. Até que a Mamiya, que é a mané de fashion que tava no prédio, né, percebeu que o bicho, ele percebia o movimento das pessoas pela vibração dos passos dela na areia. E ele não enxergava, ele era cego, ele só percebia assim. E falou telepaticamente pra todo mundo, que era pra todo mundo subir o ponto mais alto que eles conseguissem. Algumas pessoas não conseguiram subir o suficiente, acabaram sendo pegas. Só o ator que ficou de besteira lá no meio, ficou de bobeira e não foi pego. E a guerra, o principal mesmo de verdade, foi atrás dele e ajudou ele e tal, esticou a mão e tudo mais. Aí o verme gigante apareceu na frente dele e ele acabou liberando o psi dele, como ele fez no treinamento, só que acabou desmaiando em seguida, porque usou muito poder dele. Aí a Mamiya foi lá, salvou os dois, levou eles de volta pro prédio, com a ajuda também do Topetudo, que eu sempre esqueço o nome mais uma vez, a Saga é o nome dele, e ele, o psi dele tomou uma forma, que é um rabo de um dragão, e aí ele ajudou ela com o psi dele, o burst do psi dele. Voltaram pro prédio, conversaram e tal, a Minhoca foi embora, e aí viram que tinha um pessoal vivo ainda, em cima de um prédio, né, e começaram e gritaram, ei, peraí, espera aí, que a gente vai salvar você e tal. Só que aí, do nada, uma explosão matou todo mundo e apareceu um cara de capa e uma arma com uma máscara, né? E uma mechinha branca no meio do cabelo, assim, e tal. E ele apareceu todo misterioso e todo mundo olhou, quem é esse? O Asaga olhou pra ele espantado e acabou o capítulo. Agora, se ele é inimigo ou não, né? Porque ele é humano, não havia aparecido humano algum no futuro. Mas ao mesmo tempo ele atacou outros humanos, então não se sabe exatamente qual é dele, por que ele fez isso e tudo mais. Já o One Piece está uma bizarrice só. Eles finalmente revelaram quem era o Tufal. E, tipo, capítulo 494, eles continuaram lutando lá com os peixes voadores e tal. As lutas mais bizarras de One Piece, que eu nunca vi uma luta tão bagunçada e tão... muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e rápida e estranha. Até que o Duval apareceu com seu touro gigante moto e falou que ele estava atrás do Sanji, que o Sanji era o culpado por ter estragado a vida dele e tudo mais. E aí o pessoal começa a tentar lembrar, né? Ô Sanji, lembra aí, quem é? Será que não é alguém que se arrumou uma briga lá no restaurante e tal? Ele falou, não, naquela época eu arrumava briga com todo mundo, sabe? Eu não sei quem pode ser ele. E ele começou a tirar os arpões venenosos dele, enquanto o Sanji tentava lembrar quem ele era. E o Luffy já tinha visto, né, a cara dele. Então o Luffy falou, não, peraí que eu vou resolver isso, você vai saber quem é ele. Aí o Luffy foi correndo, foi lá, deu um chute e tombou o capacete do Duval. E aí apareceu quem era o rosto do Duval. E, cara, é a coisa mais bizarra da história de One Piece. Porque o Sanji, quando fizeram o cartaz de procurado de todo o bando do Chapéu de Palha, ele foi o único que não tinha uma foto dele, então fizeram um desenho muito mal feito dele. E o Duval é um cara que é exatamente igual ao desenho do Sanji. E é por isso que ele tava atrás do Sanji, porque depois desse cartaz ter saído, né? Toda a marinha tava atrás dele, perseguindo ele e tudo mais. E aí ele tava realmente sofrendo com isso. O Sandy foi correndo em direção a ele e falou, whatever, não tô nem aí. E para com isso, que você não precisa colocar a vida de todo mundo em risco por causa disso. A coisa é entre ele e você. Só que os peixes voadores chegam com uma rede e acabam prendendo o Sandy, levando ele pra debaixo d'água. Porque eles são peixes voadores e eles sobrevivem debaixo d'água. E os carinhas que estavam dirigindo eles, vamos dizer assim, apesar deles serem peixes, estavam com uma proteção pra poder respirar debaixo d'água e tudo mais. E o Sandy não, então o Sandy acabaria morrendo afogado. Aí a sereia pulou na água, foi atrás dele pra salvar ele. E os outros peixes voadores apareceram com uma âncora gigante pra jogar em cima do navio. Eu sempre esqueço o nome do navio, que o Luffy chama de Lyokun, o Sunny, o Sunny Days, eu acho, era esse o nome dele. E eles soltam a âncora gigante, maior do que o navio, a âncora, em cima do navio, só que o Frank olha, mostra, né, quais são as coisas que ele implementou no navio. Então ele implementou um tiro de ar na frente do navio, onde tem aquele leãozinho, pra que o navio conseguisse andar pra trás, dar uma rezinha e fugir da âncora, né? E além disso, dentro da boca daquele leão, tem um canhão. E aí ele atirou o canhão e destruiu quase toda a fortalezazinha lá do Val e tudo mais. O Lyokun. Lyon-chan. Enquanto isso, a sereia salvou o Sandy, né? E ela, quando ela saiu na água, ela salvou abraçando ele, né? Aí quando ele saiu na água, ela falou, não, ele tava bem e tudo mais, mas foi só abraçar ele que começou a sair sangue do nariz dele. E todo mundo falando, ah, seria melhor se ele tivesse ficado debaixo d'água e tudo mais. E o Duval, Duval é esse mesmo, geral que é do outro. Ele foi atacar o Luffy, né, com o boi lá, e o boi acabou desmaiando. Porque o Luffy virou pra ele e falou, não tem por que lutar com a gente e tudo mais. Aí o boi ouviu e ficou, sei lá, triste com isso, ficou meio emo e acabou desmaiando. E no final, acabou com o Sanji lutando com o Duval. E é muito estranho, porque agora todo mundo em Bleach é gigante, em One Piece é gigante, né? Inclusive o Duval. Então aquela raça de gigantes e tudo mais tá muito confuso. Ou ela é muito grande, ou os seres humanos crescem demais mesmo no mundo de One Piece. Catch Dance foi pra última competição do Vivago Battle, né? E a última competição era uma competição de cartas, que era com um jogo bizarrão lá, que tinha estrela, vento, que é pedra, água, fogo, ar, coração. Os naipes mais bizarros, né? Era estrela, lua, vento e não sei o que, não lembro agora, esqueci. Em várias cores. Aí tinha umas regrinhas que eu tô com muita preguiça de explicar. Se ele começasse a explicar, eu ia cortar. Então leiam e descubram as regras. Eu quero inventar um joguinho e passa um dos capítulos inteiros só ensinando as regras desse jogo. É, e aí tem a disputa entre o Bossum e o líder do Conselho Estudantil. E o líder do Conselho Estudantil, ele começa a fazer terror psicológico com o Bossum, né? Ele começa a falar que não sabe porque ele criou o Sketch Dance, Sketch Dan, né? Tem maneira de chamar de Sketch Dance, porque ele não é tão bonzinho assim, ele não queria só ajudar as pessoas, provavelmente ele queria reconhecimento, ele queria realmente aparecer. E ele fala que é uma grande sacanagem o que ele faz com a Himeko e com o Switch, que ele usa eles de certa forma, porque ele salvou alguma vez eles, e tudo que eles disseram eles vão fazer também, e que isso não é legal e tudo mais. O Bossum fica todo irritado. Só que chega uma hora que o Bossum percebe o que ele tá fazendo e resolve usar a super concentração dele. Com a super concentração dele, conta, ele pensa, ele vê todas as jogadas, ele lembra todas as jogadas, remonta todo o deck, sabe? Ele olha pro deck e sabe qual a posição de cada carta que tem na mão de cada um. É, porque eles jogam, acaba o baralho inteiro, então ele lembra todo o baralho que passou, e pelas cartas que tem na mão dele, pelo que já passou, ele sabe o que o outro tem na mão. Isso. E aí tem uma jogada, que foi a jogada final. O líder lá do Conselho Estudantil joga uma carta virada pra baixo e o jogo funciona assim, sabe? Você joga uma carta, diz que ela é tal, e aí a pessoa acusa se é verdade ou se é mentira. Se a pessoa acusar que é mentira e for mentira, a pessoa que mentiu compra 3 cartas. Se acusar que é mentira e for verdade, a pessoa que errou compra 3 cartas. E no final, quem gasta toda a mão ganha. Ele joga a última carta e ele fala, não, essa carta é tal. É a Pixie, que é o coringa do negócio, que serve pra qualquer uma. Porque, pela lógica, ele achava que era Pixie. Só que, na verdade, não era Pixie. Porque o cara fez uma coisa. A primeira jogada, você joga uma carta e não rola essa coisa de verdade ou mentira. E aí ele jogou a carta, que era Pixie, quer dizer, ele jogou a carta e disse que era, sei lá, vento azul. Aí o outro tinha que jogar um vento bom azul. E ele nunca iria pensar que aquela primeira carta seria o Pixie. Afinal, o Pixie era um coringa, ele iria guardar para um momento mais propício e nunca usaria no momento em que a Pixie seria inútil. Só que ele já tinha ouvido falar do poder de concentração do Bossum, já tinha previsto tudo o que ia acontecer, que o Bossum ia pegar todo o deck e tudo mais, e jogou a Pixie primeiro pra enganar o Bossum. Então, por ele ter errado a primeira carta, ele errou, duas cartas das pressuposições dele. E o outro acabou ganhando o jogo e o Bolsonaro ficou derrotado. Inclusive, eles apostaram, né? O líder do Conselho de Donitia falou: se eu ganhar, você vai ter que deixar os candidatos. Se eu perder, eu faço, não lembro o quê, faz alguma coisa lá. E aí o Bolsonaro fez a festa de despedida dele, todo mundo chorando e tudo mais. Olha, o Bolsonaro vai embora e tal, nananã. A gorda ficou sem a boca em forma de três. É, a coisa mais triste da história toda foi a gordinha por ter a boca dela em forma de três, coitado. Só que aí o líder do conselho estudantil chega lá, no skate dan, e fala: oi, gente, tudo bem? Ué, o que tá acontecendo aqui? Despedida? Que despedida? Não, eu vim aqui só pra fazer o seguinte: é porque como eu ganhei muita coisa, eu não tinha nada pra fazer com essa boca em formato de 3, então resolvi dar pra ela. A boca em formato de 3 faz transferência aí, wireless aqui, celular japonês e tal. Deu uma boca pra ela, ficou mó feliz, eu tenho uma boca em formato de 3. Deu uma boca em formato de 3 pra gorda, agora ficou mó feliz. E aí ele perguntou: ué, que festa é essa? Por que despedida? Despedida de quem? Quem que tá indo embora? Aí o Bolsonaro: é, eu sou maluco, a gente não combinou, não sei o quê. Ele: ué, não tá falando sério não, cara. Aquilo dali era só pra você jogar mais a sério, não sei o quê. Como você faz isso? Você mexe com o sentimento das pessoas, não sei o quê. Eu vou deixar os que a gente desce. Ah. Aí ele: não, se não quiser deixar, não deixa. Fica aí. O problema é seu, sabe? Aí o outro fica com a carinha cheia de choro. Tá bom, vou ficar. Aí todo mundo fica: como assim? A Unirime: eu te abracei! Eu te abracei! Eu te abracei à toa! Se fosse, né? Agora você vai sair! Agora você vai embora, sai daqui agora e não volta mais, eu não deixava ficar. Ele com a carinha mó fofo, vou ficar. Vou te mostrar a carinha. Só pra você comentar. Essa carinha, ele já fez essa carinha algumas vezes. Tem um capítulo, inclusive, que ele volta a ser criança, porque o cientista, aquele cientista maluco de química, ele faz uma máquina que faz ele voltar a ser criança. Mundo mesmo? Não é imaginação nem nada? Literalmente, ele volta a ser criança. Aí então o Bolsonaro pequenininho, a Unihime, vira tipo a mãe dele. Que é Himeko o nome dela, chama ela pelo nome Bolsonaro dela. Quando ele era criança, ele fazia essa carinha o tempo todo. Ele tem lábios. E aí ele ficou no sketch dance mesmo, a gorda terminou, acabou com a formata de 3, e todo mundo ficou feliz e alegre, acabou. Acabou o arco e vai começar uma história nova. E aí a gente tava com a desconfiança, né? O Dark tava desesperado. Cara, tomei um susto. Ele chorou cântaros aqui. Quando acabou, eu tô sabendo dessa regra da lei do cão da Jump, né? Tudo corre risco de vida. Até Naruto e Bleach daqui a pouco tá correndo risco de vida. Não, sério, porque a gente vai falar disso no próximo Mark 1, porque a coisa tá feia na Jump. Tá muito feia na Jump. E aí eu acabei de ler o capítulo e tava lá. Então o arco do Vivago acaba e as cortinas caem. Eu, hein? Terminou com um climinha de tchau pra sempre. E o nosso amigo Dark ficou muito desesperado, coitado. Hein? Como assim? Skate Dance acabou? Não pode? É um dos melhores mangás da Jump. Não pode acabar assim, em japonês tá mau gosto. Para de assistir Naruto e Bleach, eu vou matar esses editores. E aí eu fui correndo lá no Live Journal da Weekly Shonen Jump, né? Que é um pessoal que lê a Jump, comenta sempre e tal. E eles sempre lançam os 2 dias antes da revista sair, quais são as revistas que estão e tudo mais. Aí não acabou não. Próximo capítulo vai até a página colorida. Tá feliz o negócio. Bom, se ou Skate Dance ou Red Square acabarem assim do nada, eu vou ficar muito. Nunca mais ler nada da Jump. É, cara, Pissirem pode acabar. Até Double Arts pode acabar, mas esses dois são bons, cara. Eu espero que não acabe. Essa leva nova tá tudo muito bom, assim. Já era uma faxina geral lá. Enfim, os 3 novos mangás da Jump: Bari Haken, Double Arts e Nurari Hyo no Mago. Double Arts, vou falar pro dono que é bom. Peraí, vou começar pelo bom logo, começa pelo ruim. Qual é o nome? Bari Haken. Bari Haken. O nome é horrível. Não, espera, o nome é Bari Haken. Então, se vocês pegarem pra ler, não leiam. Lembre-se desse nome: Bari Haken. Barihaken. Se vocês futuramente, quem sabe, virem algum anime baseado nisso, pode acontecer disso fazer sucesso, nunca se sabe. Passem Longe é uma das piores coisas que eu já vi desenhadas por um japonês na minha vida. Desenhadas, escritas e tudo. É muito ruim. Tudo nele é péssimo. A história é um otaku que acabou virando líder de uma gangue. E aí, de dia ele é líder de gangue, de noite ele é otaku. É, ele põe um gelzinho no cabelo, se finge de fodão dentro da gangue. Depois ele sei lá, volta com um cara de loser, ele vai jogar visual novel e blá blá blá blá blá, blá, blá, é uma merda. Ele deu até uma topetada num cara numa página, né? É. Nem lembro disso. Ridículo, o cara não decide exatamente que história quer contar, ainda. O capítulo é enorme, sabe? Os 50, é capítulo de estreia, né? Então 50 capítulos de nada. E sabe, a história é muito mal feita, mal linkada, não quer ir pra lugar nenhum, sabe? Com piadas que nem sempre são tão legais. Tem objetivo, quer dar uma de fazer referências com o mundo otaku, como outros mangás têm feito, só que faz de uma forma extremamente forçada. É horrível, muito ruim. Então se você gostou da proposta, sabe? sabe? Fique só com ela na sua mente, porque ela pode ser boa, mas o resto não. Guarda ela, faz um fanzine, quem sabe você aí, faz um dudim desse troço, vai que alguém faz um dudim legal disso. É, faz alguma coisa, sabe? Usa essa ideia, que é uma ótima ideia, pra alguma coisa. Mas não leia Barry Hakim, porque é muito ruim. Não gasta banda com isso não, como eu falei, vai ler um livro, vai ter um filho. Gasta banda não, gasta dinheiro, né? É, não vai gastar dinheiro importando esse mangá. É, não vai importar a Jump das últimas 4 semanas pra ler. Não vai gastar seu bom japonês fluente lendo isso, por favor. É, não vai lá na Liba, né? Porque eu tava até comentando, né, gente? Dá uma dor de cabeça ler kanji, né, cara? Demais, né? A gente tem que ficar lendo kanji todo santo dia. Desde que eu comecei o review, que eu tô lendo mais mangá, caraca, me dá muito trabalho. Tem uns kanjis que a gente não sabe, tem que procurar, um saco. Não, você sabe, né? É, a gente nunca explicou, né? Mas a Rá vai lá na Liberdade, compra pra mim o exemplar da semana da Jump e manda pro correio. É lógico, vocês acham que a gente lê como, né? Não tem a Jump atual nos Estados Unidos em inglês. A gente tem que ler o japonês mesmo, original. Então, assim, dá muito trabalho. Por isso que tem semana passada... Quem sabe um dia no futuro, né, aconteça de ter essas coisas na internet, né? Alguém coloca, alguém pega, compra. Olha que legal. Por que ninguém faz isso? Ideia boa. Você compra, recorta as páginas, escaneia e coloca na internet. Alguém vai e traduz pra gente poder divulgar aqui. Não é pirataria. A gente vai pegar só pra poder ler e fazer a divulgação do material original, lógico. É, afinal só tem em japonês, né? Ninguém consegue ler. É uma ótima ideia, né, mano? Essa piada tá começando a ficar velha, mas anyway. Mas ela se renova, é tipo Chaves, entendeu? Depois o mais ou menos, Marromeno. O Norai Ryomago. Que é a história boa. O desenvolvimento dela é bom, só que é muito mal desenhado. O scan que eu li, a edição que eu comprei, tava muito assim ruim, então eu não gostei. Não é mal desenhado, ele tem um estilo próprio estranho. Mal desenhado é Barry Hakim. Não, Barry Hakim, cara, traço torto é mal desenhado. Não, porque a droga do traço torto tá no yokai, sabe? Ele é um yokai, ele pode ter uma boca maior do que os olhos e o nariz junto. Tem uma diferença entre um desenho estranho e bizarro e uma coisa mal desenhada. Tem uma diferença. Se fosse assim, eu que não sei desenhar, faria um mangá só de monstros e faria um sucesso. Eu não acho no Dai Ryo no Mago mal desenhado. A história... Ele melhora um pouquinho. Quando começa a história no passado, depois que ele cresce e tal, fica o traço volta um pouco pro lugar, sei lá. Porque aparece menos os yokais. O problema é com os yokais, porque eles são feios. Eu sou supérfluo. É, então... O Yasha é bonitinho. Mas o Yasha é meio yokai. Nada. Que nem o personagem principal, que não é Norai Ryo. Norai Ryo é a história, é um cara que o avô dele, ele é líder dos yokais, e ele é meio yokai, porque ele é um quarto yokai, inclusive. E ele seria o descendente, o cara que seria o novo líder dos yokais. Ele é um quarto yokai porque ele é filho de um meio yokai com uma humana. Isso. E aí ele seria o próximo descendente e tudo mais. Mas todo mundo tava preocupado. Tava pensando, pô, esse cara é mais humano do que o yokai. Ele não pode ser o próximo. Então ele mora lá no Circo dos Horrores, cheio de bichos estranhos e tal. Ele é uma criança feliz que acha que os yokais são heróis. E ele baba com as histórias do avôzinho dele sobre os feitos dos yokais. E ele vai contar pra todo mundo no ônibus que ele é parente de yokai. E o povo olha ele meio assim, sabe? Até que ele se toca que os yokais não são bonzinhos e acaba não querendo mais isso. Até que os yokai, um dos yokais lá, ele queria o posto de líder. E resolve atacar esse moleque. Só que no ônibus que ele achava que esse moleque tava, mas ele não tava. E ele acabou atacando os amiguinhos dele. E aí ele vai lá, tenta salvar os amiguinhos e acaba despertando a forma yokai dele. Que ele só consegue ficar um quarto do dia nessa forma. E aí ele luta e fala que vai ser o novo líder dos yokais e tudo mais. É uma história de dupla personalidade, sabe? Enquanto ele tá como humano, quer ser normal, não quer ser yokai. Enquanto ele tá como yokai, ele quer ser o líder dos yokais, quer tomar conta de tudo. E a história, você vai se desenvolvendo nisso. Ele tem 13 anos e é o pessoal que quer que ele vire líder. Ele como humano não quer virar, mas quando ele vira yokai, ele toma atitude de líder pra forjar a liderança dele. É uma história bem interessante mesmo. Espero que apareça cada vez menos yokais. Sabe, a história é meio sobre yokais. Só que os yokais devem ficar mais bonitos, né? Então que apareçam mais meio yokais do que yokais. E o melhor de todos, Double Art. Muito bom. Apesar do cabelo do protagonista ser estranho. Percebam como as reclamações do Live in Jill são muito, mas muito, assim, cheias de conteúdo. Se eu quiser... me ater só a história, já falei, vou ler um livro. O mangá, você tem que se ater a tudo, o aspecto geral, por exemplo. Não, suas coisas são puramente estéticas. Não, nada a ver. Aquele Baru não sei o que lá, eu gostei do traço, não achei o traço ruim, eu só odiei a história. Qual? Barry Hakim? Barry Hakim. Que traço horrível! Eu achei assim, ele é um traço especial, mas não é... Aquele sim é um traço torto. Não acho um traço torto. Muito torto, você vê às vezes ele de lado assim, a cabeça é fina, pô. Ah, não vê, cara. Tu não presta atenção, estão ruim que era o negócio, entrou em alfa. Mas eu não falei que o Double Arts é ruim, eu comentei que o cabelo dele é estranho. Não, mas tá. Admite que é estranho. É que nem você reclamar das orelhas de fora do Capitão América, mas tudo bem. Luan, você não se irrita de ver Não é irritante aquela máscara do Tom América ter as orelhas dele aparecendo? É estranho o seu cabelo ter suas orelhas aparecendo estranhamente. Né? Esse cabelo chileno, emo, meio branco, com essas orelhões pra fora. Então. Mas não, eu tô comentando que o review a gente fala muito da história, mas é legal a gente falar também do traço, porque o traço faz parte do mangá. Então, assim, é um traço bem legal, mas ele fez um cabelo bizarrão. Só... Mas isso não é questão de traço, isso é questão de criatividade. Tá, mas foi só um comentário que eu fiz e você admite que o cabelo dele é bizarrão. Double Art da história, é tão mundo esse. Primeiro eu contar que você vai enrolar muito, que você se empolga com o mangá bom? Não, cara, eu consigo ser mais sucinto que você até. É a história de um mundo, esse mundo tem uma doença, essa doença é uma doença que faz as pessoas desaparecerem e ela passa com um toque. Quando você encosta em alguém, você passa essa doença pra essa pessoa. Só que começaram a surgir pessoas que são imunes a essa doença, que são as chamadas irmãs. Elas são imunes, elas têm uma grande resistência. Elas têm uma grande resistência física à doença. Então o que elas fizeram? Elas passaram a ter como missão de vida ir até essas pessoas doentes, encostar nelas, absorver um pouco da doença pra que a pessoa não morra, fica mais um tempo viva, e ela absorver essa doença pra elas. Só que todas essas irmãs não conseguiriam viver por muito tempo, porque elas tinham um limite. E se todas elas estavam procurando alguém que fosse realmente imune à doença. Aí um dia ela tava andando feliz e viu alguém pintando um muro, fazendo um grafite lá. E ela fala, olha que legal, você pinta bem. E aí do nada ela começa um ataque do coração. E aí ele vem pra ajudar ela e tal, e dá uma mão pra ela. Quando ele dá a mão pra ela, ela para de ter o ataque. E aí quando ele solta ela, ela volta a ter o ataque. E aí ela percebe que ele tem que ficar de mão dada com ela. E pra ela, provavelmente, ela se toca que ele é imune realmente à doença, porque provavelmente uma irmã não pode salvar a outra, sabe? Segurar a outra enquanto ela tá morrendo. Não iria adiantar de nada. E no caso dela, adianta. E aí ela liga pra matrona lá pra ver o que eles vão fazer e eles ganham como... Na verdade, não, só não tinha nem outra irmã por perto, né, não? Pois é, mas pra ela olhar pro cara, o cara encostar nela, ela parar, e ela falar que ele é realmente imune, é porque provavelmente se uma irmã tá tendo um ataque e a outra irmã encosta nela, ela absorve a doença, mas isso não adianta de nada, entendeu? E no caso, neutraliza a doença dela quando ele encosta nela. E aí, a matrona fala que eles vão ter que ir lá pro centrão pra estudar ele, pra descobrir, pra ver se talvez eles arrumem uma cura pra doença. Só que aí eles não podem soltar a mão do outro, né? E aí aparece os inimigos lá, que são os gazeles, as gazelas saltitantes, que é o pessoal de preto que quer matar todas as irmãs por algum motivo misterioso, que ninguém sabe qual é. E eu sei qual é, na verdade, o autor precisava enfiar algum vilão no primeiro capítulo, não tinha muito quadrinho pra explicar. Então assim, enfia o cara lá pra poder matar eles, pra poder rolar uma açãozinha, e depois a gente inventa um motivo pra ele tá ali. Tô imaginando um doujin disso, ele deitado assim, um monte de mulher encostando o dedo nele, sabe? Um monte, milhões. Uhul, todas as irmãs pra sobreviver. É um mangá que dá muito doujin. Então basicamente a história se desenrola nisso, é um pouco de ação e um pouco também da comédiazinha romântica ali deles, um garoto e uma garota, e ela inclusive uma irmãzinha, uma freirinha, e eles não podem soltar a mão nunca. Então começa a explorar o segundo capítulo, começa a explorar um pouco das dificuldades, assim, a hora do banho, a hora de comer, não sei o que lá, essas coisas assim. Mostra os pais dele e tudo mais, mas isso a gente deve acompanhar essa série toda semana agora, né? Com certeza, é muito boa, vale a pena mesmo. Por enquanto a gente tá falando só do primeiro capítulo, na próxima a gente fala do segundo, do terceiro e tudo mais. Aí eles também desenvolvem legal, porque eles têm que lutar com a mão juntas, né? Então é meio que coreografado, eles ficou bem legal. A partir do luto do mangá, é um mangá muito interessante, o melhor dos três novos, e é isso. Tem muito potencial, inclusive a estratégia da Jump pra poder esse mangá, que ela tá louca, já falei isso também em outras oportunidades, ela tá louca pra arrumar um substituto logo pro trio, pro tripé dela lá, One Piece, Bleach e Naruto. Então, na verdade, eles querem substituto pra Bleach e Naruto, né? Porque One Piece não vai acabar tão cedo. Vai acabar mesmo. Então, a roupa do cara é igualzinha a roupa do Naruto, são as mesmas cores. Que isso, cara? Não, não é igual, mas são as mesmas cores. Quando você olha assim, aquela coisa laranja e preta. Quando eu olhei pra ele, a primeira coisa que eu pensei foi Sora de Kingdom Hearts. A primeira coisa que eu pensei foi Naruto, cara, quando eu olhei pra ele. De roupa, sabe? Bermudão largo, muita coisa pendurada. É Sora de Kingdom Hearts pra mim. Não parece, Ló? Não sei, mostra aí pra eu ver. Ó. Olha a roupa dele. Ele não é muito Sora? Você falou fora do microfone. É, ele é muito Sora, mas ele tá mais pra outra parte do Sora, né? Esqueci o nome dele também. É, exatamente, me esqueci. É, antes da... O pré-Sora do 2, né? O Luan, ele jogou Naruto Ultimate, eu também joguei. O Live Indio também jogou. É verdade, até o Live Indio jogou e gostou, né, Live Indio? O que você achou, Live Indio? Fala aí, sua análise gameística. Ah, é maneirinho, se você ficar apertando todos os botões ao mesmo tempo, você consegue sobreviver um pouco na luta, legal. Quais foram as inovações do jogo, Live Indio? Ah, você pode chamar seu amiguinho pra te ajudar. Olha, ele sabe, que legal. E é bonitinho. Luan! Bem, o jogo vem com alguns novos personagens, né? Não tão novos assim. É, tem gente velha, tem... O problema é que os malditos jogos de Naruto sempre seguem o anime. Então, sei lá, vai dar 5 meses, é um jogo novo e vai ter os mesmos personagens, porque apareceu 2 personagens novos no anime, que é, tá virando cada vez mais Dragon Ball. É, daqui a 1 ano vai aparecer um jogo novo que vai ter o Hidan e o Kazuku, só. É, só. Tem nem mais ninguém pra mostrar grande, né? Pra mostrar grande? Não, tem que ter o Pain no jogo. Ah, tá, o Pain. Ah, o Pain não vai apresentar tão cedo, cara. O Madara, o Convenção, não vai apresentar. Eu queria jogar com a Conan. É, isso é legal. Conan é legal. E o interessante do jogo é que não acontece aquela coisa de não saber gerenciar os personagens, né? No jogo eles ficam bem presentes e são bem feitos, marcantes. Né? São bem marcantes. Cada um tem características próprias, bem desenvolvidas, um jeito de jogar diferente pra cada um. É bem interessante. É, se você colocar a Tenten com o Ned, fica uma dupla muito boa, né? A Tenten que quase nunca aparece no anime, nem no... muito menos no mangá. A Tenten, cara. A Tenten, ela só fazem jus dela nos jogos, né? E tem uma personagem lá estranhinha que apareceu, sei lá, num... que você falou, aquela pequenininha que apareceu uma vez e tava no jogo por algum motivo qualquer. É um homem, é o irmão da Hinata, se eu não me engano. Todo mundo fala que é mulher, eu já me perguntei isso, Hanabi. A Hanabi é um homem, se eu não me engano. Ele tem 6 anos, eu acho. Não lembro desse capítulo, senhor. Se forem, quando forem colocar Tenten aqui no SBT, vai ser 20 o nome dela, né? É. Tá bom, não. 10, 20. Além de aparecer alguns personagens grandes que não tinham no jogo anterior, né? Ele tá bem mais diversificado. Os personagens têm peculiaridades muito boas. O que é um personagem grande? Mais velho? Ah, tá. Eu pensei que era o Shoji. De acordo com o Darko, personagens velhos são os que tem mais peito, né? É, eu sei quando é a versão velha, quando é a versão nova nos jogos, quando tem peito. Das mulheres. Dos homens, não sei porque eu sei, tá? Eu simplesmente sei, acho que é porque eles mudam mais de roupa. A Tsunade é velha pra caramba, né? A Temari já é velha desde criancinha, explica a sua teoria. É, porque a Temari desde pequenininha era mais velha do que os outros, né? Porque ela já tinha um peitinho maior, então ela era mais velha do que todo mundo. A Sakura quase não envelheceu e a Hinata envelheceu pra caramba, né? Nossa, cara, a Hinata... aquilo, né? Ela tem um travesseiro ali, né? Não, mas ela já tinha. Só que ela sempre usou aquele moletom, né? Que tampa tudo. E ainda usa, né? E mesmo assim aparece. Enfim, o jogo é muito bom. Joguem que vale a pena. Os personagens estão realmente bem feitos dessa vez. O jogo tá muito bom. Sim, dessa é o melhor no Ultimate? Com certeza. Apesar de ter ficado uma poluição visual tremenda com esse negócio de chamar um personagem extra. Mas isso já é uma marca de qualquer jogo de anime, cara. Poluição visual. Exatamente, é. Fazer o quê? Mas é muito bom. Joguem. E esse foi mais um Reviews. De tchau, Live Video. Tchau, Live Video. Dê tchau, Luan. Tchau. Dê tchau, Darko. Tchau. Tchau, Darko.